pra tanta gente, mas ninguém soube me dizer. Já vi todos os filmes na televisão. Esse telefone que não quer tocar, meu ciúme tá dizendo. Você está, vem meu amor, já não suporto mais o meu sofrer. Aqui estou te esperando, louco pra te ver. Vem meu amor, já não suporto mais o meu sofrer. Aqui estou esperando um louco pra te ver. Amo você, amor. Amo você, amor. Amo você. Os filmes na televisão. Esse telefone que não quer tocar, meu ciúme tá dizendo que com outro você está. Vem meu amor, já não suporto mais o meu sofrer. Esperando louco pra te ver. Vem meu amor, já não suporto mais o meu sofrer. Aqui estou te esperando louco pra te ver. Amo você. Say